sei que vou chegar. As pedras que me lançam faço de degraus e subo as escadas sorrindo. Isso é lindo. Vou enfrentar de peito aberto, sem olhar atrás, sabendo que eu consigo sempre mais. Não quero entregar os pontos, não. Porque Deus surpreende aquele que acredita no Senhor e faz parar o sol, e faz chuva cair, faz machado flutuar. Porque Deus surpreende quando tudo falta em casa. Porque Deus surpreende, faz o mundo até falar, abre o mar, faz o coxo andar. Poder da sua voz, esse Deus surpreende. Quem fez o coxo andar? Foi Deus, foi Deus. Quem fez o mundo falar? Foi Deus, foi Deus. Quem te fez lindo assim? Foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de ti. Deus surpreende, faz o mundo até falar, abre o mar, faz o coxo andar.